Araruna. Muito obrigado a todos vocês aqui no Brasil, a apresentação quando começa o trabalho de técnico já. Muito obrigado e até o próximo domingo, se Deus quiser.